Só se for agora, garoto! E vai deixando no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Bora no batidão, assim, maluquinho, garoto. 3, 2, 3, 2, 1, agora! Deixando no batidão, deixa no batidão, acelera, maluquinho. Mando freia, freia, freia, freia. E vai freando, e vai freando, e vai freando, vai freando. E vai deixando no batidão, assim, maluquinho. Bora, bora, bora pra cima. Esse DJ é de gaçada, ele voltou mais uma vez. Esse DJ é de gaçada, ele voltou mais uma vez. Aponta o seu amigo que chora pela ex. Aponta o seu amigo que chora pela ex. Aponta o seu amigo que chora pela ex. E vai deixando no batidão, no batidão, no batidão, maluquinho. Bora, bora, bora, bora no batidão, garoto. E toma, toma. Batidão, toma, toma, batidão. Bora, bora, maluquinho, pra cima. Explode essa parada, da, da, da. A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando, tá aumentando. Aumentou! Faz o barulho. Olha o caqueado. No caqueado. No caqueado, caqueado, caqueado. Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Não vou desistir. Paulo Saudade aqui com a gente. Um abraço, garoto. Olha o meu DJ. Cadê o Loló? Me dá o Loló. Vai! Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. E vai deixando no solinho, deixa, deixa no solinho, assim, maluquinho. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando a minha companheira, já tá me ajudando. Só se complica, fala de fulano, chupando mais ainda. João Paulo, DJ João Paulo. Te ligando para poder convidar. Vamos sair da tua aula lá do bar. Afogar as mágoas e depois se viajar. Júnior, sangue na terra, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e time assim. Eu vou pro baile da... A intenção de beber. Te vejo no baile, já chego saindo. Do jeito que você gosta, eu te deixo citada, te levo ver que faço proposta. Peraí, eu quero assim, assim, maluquinho. Loucão, loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Me doidão! Põe a mãozinha pra cima e grita. Ei, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Deixa no batidão, maluquinho. No batidão, batidão, batidão. Eu quero saber se a galera do Leão e a galera do Papão tá aí, tá? A galera do Leão vai cantando comigo e a galera do Papão vai, vai, vai, vai, vai. Só quem é do Papão, dá-lhe na palma da mão, palma da mão. Só quem é do Papão, bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão. E a galera do Leão, a galera do Leão, vai pra cima. Só quem é do Leão, dá-lhe na palma da mão, palma da mão. Só quem é do Leão, dá-lhe na palma da mão, palma da mão. E toma, toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, e toma, toma. E toma, toma, assim, garoto. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão. Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixou no batidão, maluquinho. Vai! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? E a culpa? Aire. A culpa não foi minha, a culpa foi João. E que tava tocando aí já viu é rock doido. E a culpa não foi minha, a culpa foi maluquinho. E que tava tocando aí já viu é rock doido. Alô, Belly! Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco. louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, louco, louco. De preta. Você vai ser minha mulher. Tá começando. Antes não, agora é diferente. Tudo mudou. Tua mãe confiou. Teu pai também. Tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, Benz. Eu sou sem, mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado, teu menino apaixonado. E aí? Por isso eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. E vai deixando assim no batidão, maluquice. Deixando no batidão, no escurinho, no escurinho, no batidão. E o maluquinho vai pra cima, não alivia, garoto, agora. 3, 2, 1, vai. Bora, Misael. Mas eu quero assim. Vai. Meu amor, venha pra cá. Deixa de bombagem. Fluminense, bora, Misael, bora pra cima, DJ. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Agora já perdeu, não valorizou. Eu te avisei, o jogo acabou. Não venha atrás, já me libertei. Já me libertei. Pedrinho. As pique tem doida quando vê os cara doido. As pique tem doida quando vê os cara doido. As pique tem doida quando vê os cara doido. As pique tem doida quando vê os cara doido. Os cara doido. Os cara doido. Bora se ligar nas vacantes. Pra cima, maluquinho. Iro, iro. Diego, né? Esse o Thalisson. A galera ainda perna sua aqui presente. Um abraço. Tá aqui no show do Águia. Águia. Está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Por quê? Se foi. Mais uma, meu DJ. Foi uma noite linda de luar. Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar, é uma próxima lágrima. E aí, e aí? Ao lado de mais pólvora. Como um anjo em minha vida. Você surgiu e me ensinou a amar. O amor. gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Te amou, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais. É que bichão de pressão aqui ao lado esquerdo com a gente, hein? Ao lado esquerdo. Se pudesse existir, tá aqui doirando, pirando o cabeção. Eu te assim, e é por isso que eu te peço, amor, não me deixa assim. Oba, oba, oba, oba. Tinha pra te dizer, eu me dei uma outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Alô? Pra se ligar nas vacantes, para maluquinho. Esconder. O nosso grande parceiro Bacuna Terra Firme. Aqui estou pensando. Está aqui no Águia. Um abraço, garoto do Malquinho. Eu me apaixonei. Será que vou te esquecer? Eu vou insistir. Não posso viver assim. Toda noite eu choro. Em cama, muito frio. Um ataque sonoro dizer tudo que eu sinto por você. No batidão, na batida, na batida, maluquinho, na batida, na batida, na batida, na batida. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinho em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá. Amor, e aí, te e peço aí, perdão, me desculpe por você sofrer. Ah, tu errou! Te machuquei, te fiz chorar. E o raizinho é o meu. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Vai deixando na batida, maluquinho. Mais uma, garoto. E as marquinhas enrolando aqui no Águia Show. E o maluquinho não alivia. Vai pra cima, garoto. Agora. Fiz de tudo por você. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. E aí? Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos tô com e os corações. Diz que não vai mais. Amor. Aqui, aqui. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Virou! Assim você soubesse, por tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Vime aqui com a gente. Uma galera do rock. Tá de rock hoje, garoto. Noite, não sei por que maltrata tanto o meu coração. Só começando a nossa noite, garoto. Não me abandone, por favor. Se não dá, entenda, eu te amo e não. Calma, não te empolgue. Eu te machuquei, peço teu perdão. Foi uma loucura, uma empolgação. Agora escute, meu amor, o que vou te dizer dessa canção que fiz para você. Chega e o Thaleson vem com a gente. Lá do Nova Aliança, que presente valeu. Vou conquistar seu coração, curtindo com você no meu som. Vou te amar. Eu não consigo mais viver assim. Com DJ Gil e DJ Luiz, que vão fazer você voltar pra mim. Eu vou curtir o som, eu vou curtir o som. Com DJ Gil e DJ Luiz, um show de emoção. Vou ter você pra mim, e curtir esse som. Eu vou amar você, eu sou uma nova dimensão. Eu vou curtir o som, eu vou curtir o som. Com DJ Gil e DJ Luiz, um show de emoção. Eu vou amar você, eu sou uma DJ João Paulo Maluquinho, sempre levando alegria a todos que o seguem e admiram. E aí, Ponte Preta? DJ João Paulo. DJ João Paulo. Não sei explicar, e não é normal. E aí, DJ João Paulo. Funcionar assim, meu coração me diz que o amor encontrei. Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar. Já tá com o bolso legal, né? Isso é amor. Calma, não te empolga. Tá muito, tá muito. É, mano, não. Você for, eu vou com você. Me tira de casa. Eu quero te amar. O Diego e o Thaleson do Nova Aliança aqui com a gente. Bora, Thaleson, alô, Diego. Bora, garoto. E o Bacu, Bacu, Bacu. Passo leite de caçada. Imagino você, onde você está? Bruno e Trio. Dia 11 tem o Pensão das Mães aqui na sede do Ponte Preta. Chopsal de mais uma. Do Bacu, né, meu irmão? Que loucura total, hein, garoto? E vai deixando na batida, deixa, deixa na batida, assim, assim, maluquinho. Bora, bota pra cima, vai botando pra cima. Kicking the bass, I like it deep. I was nighttime, but I'm sleep. Strive to be the best I can. Bora, saudade. Dama Suzane Miranda. Rapaz, é mesmo. Bora que o maluco. maluquinho tá na área doidando tudo. Tira mais uma. Vai deixando, deixa. Bora maluquinho, bota pra cima, bota pra cima, vai. Vai garota, garota. Maluquinho, vai garoto. Pra galera endoidar tudo aqui na cidade do Ponte Preta. Bora Gordo. Ele tá na área, ele que é o guia turístico agora. Vai Dírio. Quase que a gente não chega, meu irmão. Equipe 4K chegando na área. Um abraço com muito carinho. Quero ver a galera endoidar agora. Tira o pé do chão, tira o pé do chão. A galera do papão e a galera do leão. Vai, doidando. Maluquinho, bota pra endoidar. Pra endoidar. Endoidou. No chope pressão aqui com a gente. Equipe 4K doirando, virando cabeção. Bora maluquinho, bota na pressão. Bota pra cima essa parada assim, assim no Ponte Preta. Vai. com isso. Que venha a chuva. Que venha a chuva. Pra cima! Maluquinho. O DJ dos rocks doido chegou. Dali João Paulo Maluquinho. Já, parede. Tudo em cima, tudo jóia. Bora que é show. Pra aquecer, aquecido. Suas cachorras, as preparadas. Bora, maestro. Fazendo caqueado pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, assim, assim, maluquinho, garoto. Vai pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, e vai fazendo caqueado, caqueado. Habilidade, pois essa dança ela não é mole, não. Eu venho te lembrar, são cinco velocidades. E aí? A dança creu tem que ter disposição. Bora, Misael! A dança creu tem que ter habilidade. Eu venho te lembrar que ela não é mole, não. Eu venho te falar que são cinco velocidades. Nada de creu, eu quero ver a galera fazer o caqueado. Vai no caqueado. Você vai sentar por cima. O maluquinho vai te pegar. Tu pediu agora, toma. Não adianta tu voltar, menina.

músicas mais estouradas no estado do Pará e no Brasil inteiro. A gente não poderia deixar de tocar esse ritmo aqui de funk. Aquele batidão bacana. Deixo você louca de vontade pra comigo, te olho com cara de safado. Bandido, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro. Alisson Diego! Centro do carro. Lá do Nova Aliança, aqui com a gente, um abraço com muito carinho. Centro do carro. Hoje vai ter ousadia, ousadia, ousadia. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Bora, Raizinho Casapá! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Médico, médico, médico, médico, médico, médico fosse com talento. Estou ofegante, você percebendo. Bate uma truta, safada. Quero já tá na cara. Toma aí, não goza agora. Quero você só comigo. Bota que bota, bota que bota, bota que bota. Criminalidade, ela fica em casa. Mas me falaram que a fé é o bicho. E eu brotei só pra ver a safada. O Sandro e o Dinho. Já apareceu, é isso? É. Tá aqui com a gente, um abraço com muito carinho. Safada, ela roça. A vida dela roça. Safada, ela roça. E vai deixando, deixa, deixa. E deixa, deixa. É o Bats, não adianta. É o Bats, não adianta. É o Bats, não adianta. Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Hoje eu vou virar. E aí, e aí, e aí? O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção. O Fábio Assunção. Deixa eu abraçar com muito carinho a galera do camarote ali, doidando tudo. Tá no churrasco, meu irmão, pelo amor de Deus. Meu irmão, pelo amor de Deus. Hoje eu vou voltar pra casa só se for no camburão. Hoje eu vou voltar pra casa só se for no camburão. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. E João Paulo! Pra cima! Bora dançar assim, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Agora, sou agora, novo agora, pra viver com você uma história de amor. Pra dançar, vai. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Oh, oh, prova de amor. Oh, oh, prova de amor. Ele chegou, oh, DJ João Paulo Maluquinho. Essa não é boa. Alô, infelizmente eu a envolvo outra pessoa. Manda 007. Vai dançando! Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos. Zé da Sica! Vamos de manhã. É Zé! Bora, Zé! Era duro trás. Vem diretamente da Alça Viária, convidado especial do nosso grande amigo Raizinho Casapá. Ele não poderia faltar nessa grande noitada. Mas pensando que te... Bora, Zé, de engraçado! fracasso foi cristal. Yeah. Edgaçado. Pra dançar. E depois de longo tempo de enganos, tudo deu em nada. E hoje meu corpo te retorna. O nosso grande amigo Buiú, não é isso? Tempo em falou que Vini veio. Cama, já marcou, já tá marcado presença aqui no Águia. Desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Horadinho Catapá. Resto de sol e o tempo. Tem 2 horas de 17 de CD aqui, não sei se vai prestar. Ao lado esquerdo. Andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. E vai dançando. No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia: fala, DJ! Vou desligar porque. O nosso grande pastor DJ Rodrigo lá do Guarani. E a gente foi. Já está aí presente, um abraço, meu DJ! Perdendo medo. Já já tem ele. Não tinha lugar nem hora. Tá mais assustando. DJ João Paulo Maluquinho. Eita! Uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. E é uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Benzinho, cadê você? Já faz mais de uma semana que eu não vejo você. Quando o telefone toca, vou correndo atender. Não escuto a sua voz, meu coração. Olha que o maluquinho já vai detonando aqui no Águia Show. Benzinho, escrevo. Vive 4K aqui com a gente, um abraço. Vai doirando, virando tudo. Telefone, fazendo derrame de gelado, um abraço. Está sozinha. Sozinho eu estou, esperando por você. Trancado num apartamento, só pensando em você. Sonhando, beijando teu rosto, abraçando os corpos nus. Sem censura e sem ninguém, te amo, te chamo, meu bem. Sonhando, beijando teu rosto, abraçando os corpos nus. Sem censura e sem ninguém, te amo, te chamo, meu bem. Se quer mesmo saber, vou te contar. Mas pensando melhor, chegar mais perto. Mostrar, te juro pela luz. DJ João Paulo. João, João Paulo. João Paulo. Não topar, seu beijo causou verdade, memória e outras coisas mais. E a galera vai dançando assim no aniversário do Raizinho de Caçapá. Aqui na sede do Futebeta. E assim que a sua roupa encostar no chão, eu dou check-out desse mundo e cheque no seu colchão. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Ai, DJ. Quando foi fazer você? DJ João Paulo. E assim que a sua roupa encostar no chão, eu dou check-out desse mundo e cheque no seu colchão. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você? Fez do filé mignon. So many lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you alive.

as riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. I love you, mate, vou te dizer. Você é o meu ouro negro. Ao som das marcantes se abrem. Não dá pra esquecer e os beijos. Meu lado não me falta nada. Você é o meu ouro negro. Ao som das marcantes se abrem. Rodrigo Eduardo aqui, beijo pro Rogério. Isso, toda a gente, meus amigos, e o Júlio também, tá dizendo que nova aliança. Sempre com a gente. Aquele dia que. Galera do 51 tá com a gente, um abraço, garoto. Eu prometi pra você que voltaria. Bora, maluquinho, vai deixando na batida. Deixa, deixa na batida e vai girar. E vai girar. Girou, girou, girou, girou, girou. Mil grau, mil grau. Vai no caqueado, é lindo o seu corpo nu. Ui, ui, é todo lindo de norte. Meu parceiro já tá com a gente, um abraço, garoto. Tua boca tem sabor de mel. Será que ele é, né, Rogério? Tua pele, pedaço de céu. Bora, buzinho! Os teus cabelos são mais alegres. Maluquinho. E os teus olhos. Maluquinho. Sol. Maluquinho. Todo com perfume de flor, eu vou chorar. Maluquinho. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. Maluquinho. Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde. Maluquinho. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Olha, tá isso daí, presente aí no Diego. Um abraço com muito carinho, viu? Nova Aliança está aqui no Águia Show, obrigado! Valeu. Um abraço do João Paulo Maluquinho! Você veio me procurar. Ué, ué, ué, ué. Eu vi você, no sonho, ontem eu te beijei, no sonho. Edinho Caçapá. Olha, Júnior, saudade. Poder te tocar, seu sonho, meu sonho, e realizar meu sonho, o sonho de viver com você. João Paulo, ser sempre real, maluquinho, sempre acordar, maluquinho, sinta a pressão. DJ João Paulo, sinta a pressão do DJ que realmente mexe com você. Talento DJ João Paulo. Fale tudo agora, fale se me amas, então fale não. Vitebora, vitebora. E agora pense um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer, não adianta fingir, fingir. Mas fale tudo agora, fale se me amas, então fale não, puxa giro. Bora, meu parceiro de Rodrigo lá do Guarani aqui com a gente, ele, o Rogério. Pare de... Um abraço do Malguinho. Maluquinho. Maluquinho. João Paulo Maluquinho. João Paulo Maluquinho. Não fale não, puxa giro. E agora pense um pouco e pare de pedir. Pare de tentar me esquecer. Não adianta fugir. E toma, toma. Eu só quero amar. Me dá um beijo. Quero te encontrar. E o quê? E não te vejo. Vai, vai, vai, vai. Te amo e te quero. Com seus mistérios, porque te amo. DJ Mendeson aqui com a gente, bora no meu DJ. O meu amor é você. Eita chuva, hein, DJ? Deixa eu te contar. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos teus olhos junto aos meus. Tá muito. Tá muito firme. Ele está nas noites de lua, sentindo o calor do seu corpo. Quero me afogar de prazer contigo. Contigo. Bora, minha família. Eu já fizeram muita chuva, rapaz. Foi que o meu pai pensa aqui, né, maluquinho? Mas o nosso aí tá chegando aqui na noite preta. Aniversário aí. Porque te amo. Obrigado, meu parceiro. Meu amor é você. Meu Rogério. Fala, Rogério. Um abraço, mano. Meu amigo Diego também. Ninguém eu não posso me esquecer do Jacaré, te amar, não. Como meu eu te amei. Da família 3F, galera. Quero o brilho do seu sol. E junto aos meus. Relaxa, relaxa. E a galera da Nova Lima. Eu só quero amar. Junto quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo. Quero me afogar. Valeu, meu chegado. Um abraço pra você. Um abraço. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. Não há lugar pra nós. E aí? Não há mundo feito pra nós. você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um xiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Xiriri, a gente dança assim. Bora, Chibirinha! Fica caladinha em mim. Só falta a Joelma agora, Edgaçada. Passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil Edgaçada. Aprender, sei que você vai gostar. Xiriri, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Bora, vem de bordo, engraçado. Vai descendo, vai descendo, vai. Vem passando, Júlio, saudade, vai subindo, vai subindo, vai. Esse é o passo do xiriri, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, e vai descendo, vem pra ficar, hein? E vai subindo, e vai subindo. Um abraço a você, meu irmão, seja bem-vindo aqui na Ponte Preta. Esse é o passo do xiriri, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. A você que também é o Júlio Saudade, e toda essa competitiva que veio hoje de Belém do Pará. E também toda a rapaziada do Jorelli, e a galera do Santa Maria, rapaziada aí da Pena Santa na área, comigo! Chegou, eu estou do seu lado e quero. Eu já tô chapado. Vamos, vamos, vamos.